E depois Indiana Jones e por aí. E gostei bastante quando eu vi que ele ia fazer o projeto do Tintin. Até porque eu sou um apaixonado pela banda desenhada do Tintin. Tenho, acho que posso dizer, a coleção inteira dele. Tenho os livros todos, sim. Tenho os livros absolutamente todos, mesmo até os mais raros. Isso é bom. E já ouvi dizer que, portanto, toda a filmagem, acho que o filme vai ser em 3D. Era isso que eu ia perguntar. E então a filmagem já está toda completa. Mas explica uma coisa, tanto a mim como aos nossos ouvintes. O filme vai ser em animação? Vai ser... Não, eu acho que o filme vai ser uma espécie de avatar. Ou seja, será real, mas um bocado cartoonizado. Penso eu, não tenho bem a certeza, porque acho que ainda também não foi desvendado, e isso em concreto. Mas o filme vai se chamar As Aventuras de Tintin e vai ter acho que é o Segredo do Unicórnio. E só vai ser, portanto, em 2011. Portanto, neste 2010, e se não estou em erro, vai ser mesmo dezembro de 2011, pelo menos. Ou seja, está aqui anos para pós-produção. 2 anos para pós-produção, um filme em 3D é ridículo, não é? Vamos ver, pode ser que valha a pena. Não, lá está, é ridículo no sentido de... Dão estas notícias tipo, Tintin acaba de ser filmado. Daqui a 2 anos vocês vão ver. É horrível, não é? Mas é o que acontece hoje em dia no cinema. Se reparares, as notícias sabem-se praticamente quando as pessoas têm as ideias de que vão fazer um filme. Estão a pensar em fazer o filme. Estão a pensar já não é? E depois no final, afinal já não vai ser feito. Quer dizer, é ridículo nesse aspecto, não é? Mas para nós que nós gostamos disso é... Sim, mas nós é que sabemos dessas coisas. Mas é que é mesmo assim. Se fores ao pé de uma pessoa, digamos que comum, não estou a dizer que não... Claro. Se chegares lá, não sei o quê... vão fazer o filme do Tintin. Eles dizem assim: o quê? Para a semana estreia? Para a semana que estreia? Claro. Porque, na grande generalidade, as pessoas sabem que os filmes existem, digamos assim, quando eles estão prestes a estrear nas nossas salas ou irem para DVD, dependendo do filme que for. Algumas pessoas só descobrem os filmes quando. Só descobrem os filmes mesmo quando vão para DVD? Sim, claro. Mas pronto, o que às vezes... quer dizer, esta quase cultura de paparazzi, não é? Que ao fim e ao cabo... Sim, porque se reparares, uma pessoa até se pode rir e tudo, mas é quase uma cultura de paparazzi, porque ao fim e ao cabo, o que nós... estamos cada vez mais a viver é que James Cameron encontrou-se com alguém para ter uma conversa sobre este filme. Será que vai ser feito um remake sobre... entendes? Quer dizer, é quase como se diariamente... Diariamente há imensas notícias sobre... Existem sites específicos para isso. Claro. Por exemplo, aquela ideia de que o Ridley Scott iria fazer uma prequela ao Alien. Depois acho que era o cunhado dele, o genro, acho o marido da filha, não sei o que ia realizar. Depois eles não queriam, já ele, acho eu, pá, não sei. O que interessa é que venha outro Alien. Tu és um apaixonado pelo Alien, não é? Pois, pá, não é toda a gente é perfeito, mas olha. É claro. Só pena não ter a Sigourney Weaver. À partida, se for uma prequela, não vai ter a Sigourney Weaver. Pois, claro. Acho que ela ainda não... Sim, o primeiro filme ela encontra lá a nave, ao planeta, onde existem aqueles ovos e não sei o quê. Sabes que o Alien não sou assim muito... Não sei... Vi todos, sim. Mas realmente não há nenhum Star Wars, digamos assim, na minha vida. Porque Star Wars, se me perguntar, seja o aspecto mínimo, que seja, eu respondo já aqui imediatamente. Aliens não é, portanto, não cultivo, digamos assim. Eu gosto imenso. Mas confesso que tenho que retomar novamente... Tirando aqueles últimos filmes do Alien contra Predador, pois. Entertém, obviamente que entertém. Claro. Dá para matar o bichinho do Alien, obviamente, pá. Numa outra forma. Também gosto de Predador. Mais de um do que tu. Sim, o Predador também gostei bastante, mas... Eu não comparo, vá. Não, eu gosto, mas também não comparo. Atenção, são coisas diferentes, não é? Mas pronto, esses dos dois últimos filmes... Mas olha... Sim, é o que vamos lá ver. Tirando agora, vamos agora para...

Por exemplo, King Kong não morre ao fim. Pronto, ou o ET não vai para casa, não é? Pronto. Mas quer dizer, tem que se dizer, pois, não é? Mas devo dizer que quando eles saem e depois tentam perceber o que raio se passou e etc., é uma confusão tremenda, é uma Mas estás a falar da segunda season ou as outras? Da segunda temporada, da terceira temporada e da quarta temporada. É muita confusão, é sempre... É quase como, ok, eu agora tenho este objeto, agora não tenho. Agora tenho este objeto, agora não tenho. Agora tenho este... E ando nisto durante episódios. Acho que é desgastar o público completamente. Acho que se podiam juntar as duas, ou pelo menos fazer 3 temporadas, pronto, digamos, ali o 3, o número perfeito, pronto, que sejam 3 temporadas. 4 temporadas é muito tempo, as pessoas não têm paciência para ver. Eu falo por mim, claro. Eu a meio da quarta temporada, do início mais ou menos, eu disse, eu estou farto do rei do rapaz do Scottfield, do Michael Scottfield, estou farto dele, que ele não faz nada, nem consegue o que quer, nem não consegue, quer dizer, não dá. Por isso, opa, abandonei a série completamente e disse, opa, quando acabar, entretanto, vejo tudo, porque não tenho oportunidade para estar aqui a seguir, semana em semana, o que é que vai acontecer, pois. E não acontece nada, e, opa, basicamente é palha, entendes? E eu não gosto disso. Acho que... assim, se tivesse que aconselhar a série, se me perguntasse, então, aconselhas a série? É uma série que realmente vale a pena? Não sei. Acho que diria, as primeiras seasons, acho... Não, pela primeira. É assim, as pessoas dizem, a primeira é melhor. Eu também achei a primeira é absolutamente fantástica. Até o último episódio é absolutamente fantástica. Mas todos os episódios são fantásticos. Mas é que eu, por exemplo, achei que a segunda temporada... Ao fim e ao cabo, é a continuação do escape, digamos assim, que o Scofield tinha planeado para o irmão, que era chegar a onde? Sim, Panamá. Eles ter, ou seja, a primeira temporada é a fuga da prisão, propriamente tentativa de sair da prisão. E a segunda é a deslocação da prisão para o Panamá. Que é, ao fim e ao cabo. Pronto, essa temporada eu achei boa, mas não achei tão boa quanto a primeira, obviamente. Sim, também não. E depois começou em declínio até a quarta. A terceira temporada foi uma coisa horrível. Foi horrível. Não, mas o fim da segunda temporada. Promete muito. Que é quando o Scofield é novamente preso, para variar. Sim, Prison Break tem que ser alguma coisa. Já estou a ver. Penso que no Panamá. No Panamá mesmo, naquela prisão muito esquisita, não sei o quê. O final dá ele entrar para a prisão. E tu pensas, outra vez eles vão tentar novamente. E depois aquilo tem um ambiente, um aspecto muito desagradável. Tudo degradado e tudo mais. Aí começas a ver a terceira, uma seca. Tem situações muito, muito intensas. Uma seca. Sim, tem, mas quer dizer, eu não posso analisar a série. Eu não posso aqui estar a dizer a série. Ora bem, a série... É boa. Não, a série tem que ser toda, não é? Porque já acabou, não é? Obviamente. Opa, primeira, segunda temporada, a terceira e a quarta podem-se juntar numa. E eu acho que até... A terceira era dispensável. Era quase tirar a terceira, não é? Eu não gostei nada. Tem cenas muito, muito intensas, mano. Não sei se te recordas da cena em que aquele amigo deles, mexicano, estava quase a ser enterrado. Ou ele dizia onde estava o Scofield, acho que eu já não me recordo muito bem. Já não me recordo. E ele estava a ser enterrado. E achei aquilo impecável porque ele não dizia onde é que ele estava, estás a perceber? Gostei muito dessa cena. Para mim, acho que foi a cena mais marcante da terceira temporada. Não faço e nem tem nada a ver com as personagens principais, mas não faço a mínima ideia. Mas olha, assim, resumindo, eu acho que realmente Prison Break é uma série interessante, mas não é nenhuma série que vai remarcar alguma época ou etc. Também estamos numa época que não faltam são séries, não é? Mas acho que não é uma série assim. Pela primeira temporada, somente, porque o resto, sinceramente, é quase dizer ao ouvido da pessoa e dizer, olha, vai acontecer isto, durante 5 minutos uma pessoa fala e a pessoa nem precisa de ver mais nada, porque acabou. Enquanto que existem algumas que tu tens que ver, realmente, para perceber como é que aquilo funciona. Pronto, tive a oportunidade de terminar de ver o Prison Break